Deixa na aba aí. E também, senhor, antes de passar a palavra, eu gostaria de definir de uma vez, junto com todos os membros aqui e junto com parte da comunidade aqui, é sobre a empresa que vem para fazer a organização de como vai ser feita toda a reconstrução, toda a situação nossa. Essa empresa foi mostrada na última reunião nossa do ano passado, né? E, na verdade, não foi aprovada, nem que houve na verdade, teve ali um desacordozinho ali, mas parece que já foi acordado, todo mundo está de comum acordo. E, então, eu estou respondendo aqui, eu gostaria que você apresentasse as comunidades aí, se alguém realmente não tiver de acordo com o que eu estou falando, que se manifeste, né? Da proposta de diálogo e E a empresa que vai vir para organizar. E, na verdade, é o seguinte, quem vai estar orientando a maneira dessa organização, gente, é a comunidade, meus representantes. Ela só vai trazer uma metodologia. Como vai ser feito, é nós que vamos estar determinando isso. Ela não vai chegar a empurrar isso para a gente, não. Isso eu acho que tem que deixar bem claro, na última reunião nós falamos sobre isso, né? Então, eu estou querendo só já trazer a resposta para a Samar, para já dizer o seguinte: nós vamos trabalhar com essa empresa até o presente momento que a gente notar que não é aquilo que a gente quer. Mas, no momento, a gente está entendendo que ela veio para nos auxiliar e para organizar todo esse trabalho que a gente precisa fazer. Então, antes de passar a palavra para o Estrão, passar a palavra aqui, eu gostaria que você se manifestasse. Se alguém tiver alguma coisa contrária, né, que se manifeste aí. Porque nós na comissão, estamos entendendo que essa empresa vai ser útil para a gente e vai nos ajudar. Ok? Tem alguém aí que queira falar alguma coisa? A palavra está aberta. Todo mundo está de acordo, então? É isso aí, tá? Beleza? Faça a votação, Mauro. Tranquilo? Faça a votação. Votação? Vamos estudar a comissão. Deixa eu começar, né? Já tem aí. Tem alguém? Quando levanta a mão? Levanta a mão. Aprovado, então. Pode botar o pé na tábua? Obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez todo o trabalho da comissão, toda a cooperação da comunidade, a colaboração. Nós tivemos realmente muitos desafios em 2015, superamos muitos desafios de curto prazo, graças à colaboração, graças ao entendimento, graças à construção conjunta que nós fizemos até aqui, de debater os problemas, de traçar soluções, de encontrar os melhores caminhos e melhores alternativas. Né? Então, acho que a gente começa 2015 com esse espírito, se renovando. Vamos passar mais um ano. Chega de 15. Vamos começar 2016 com, de fato, um ano novo, uma nova perspectiva, um trabalho, um ano de reconstrução, um ano da gente, de fato, construir muitas coisas em conjunto. Temos um trabalho grande pela frente, cada comunidade tem a sua característica, vai ter um trabalho específico de cada comunidade, mas acho que em conjunto a gente vai conseguir produzir um resultado bacana em 2016. Então a gente espera estar no ano que vem, daqui a um ano, 2017, celebrando muitas conquistas aí ao longo de 2016. Tá? Eu espero que a gente consiga dar agilidade ao processo, que a gente consiga avançar rápido, mas sempre respeitando a opinião, as considerações, a vontade da comunidade. Então é muito importante que a gente estabeleça um plano de trabalho em conjunto. Não é um plano de trabalho da Samar. Nós temos nosso plano de trabalho, mas nós podemos ter o nosso plano de trabalho da comunidade, de todos os atores, comunidade, prefeitura, outros órgãos aí competentes que vão, sem dúvida nenhuma, participar do processo. Né? Então, assim, a ideia é a gente trazer não só órgãos municipais, mas temos várias questões para discutir, questões muitas vezes técnicas, que aí não é só a Samarc, nós vamos trazer, às vezes, um Sebrae da Vida, podemos trazer outras instituições na área agrícola, temos muitas instituições que podem participar conosco, que têm muito conhecimento e podem ajudar todos vocês, né, ajudar a gente a encontrar as melhores soluções e os melhores caminhos. Então, a ideia nossa é, de fato, de seguir esse caminho, de trabalhar junto, da gente montar um cronograma, da gente dar transparência a todas as decisões que vocês forem tomando, para que toda a comunidade tenha esse conhecimento, não só toda a comunidade que está aqui presente, mas também outras pessoas da cidade que muitas vezes também querem saber o que está acontecendo. E é importante que a gente estruture essa informação, que as pessoas tenham esse acesso. Né? Então, eu acho que uma reunião importante é essa que acontece aqui hoje, que é esse fórum mais ampliado. Eu fico feliz de ver uma sala bem cheia, né? São praticamente 200 lugares aqui hoje. Então, é bom a gente ter esse tipo de fórum, né? Para prestar contas para vocês do que está acontecendo e também ouvir sugestões. Né? E aí depois as comissões irem trabalhando e organizando isso em planos de trabalho efetivo para a gente poder avançar, como a gente vem se comprometendo e já vem apresentando alguns resultados que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, gente, meu muito obrigado mesmo e espero que a gente possa trabalhar forte e trabalhar juntos aí com muita saúde, muita energia em 2016. Tá? Em relação às questões de segurança de barragem, eu queria passar por todos os temas, tá? E naturalmente muitos desses temas nós vamos ter que fazer reuniões depois específicas para discutir e avançar em algumas questões. É importante que vocês anotem e depois a gente pegue essas considerações, tá? Mas aqui é só falando um retrospecto do que foi feito, ok? Então, como a gente já apresentou em outros momentos, né, foi feito um trabalho complementar de ampliação do sistema de monitoramento e alerta 24 horas, né? Algumas pessoas aqui, eu não sei se já tiveram a oportunidade de visitar, mas a gente deixou aberto para fazer a visita com as comunidades, para conhecer de perto o sistema, as pessoas que tomam conta, ir lá, no local, né? E ver que está sendo feito um trabalho de reconstrução de segurança muito forte nessa região, tá? Então, são 40 profissionais envolvidos em ações de monitoramento. A gente tem técnicos de automação acompanhando as sirenes móveis e as sirenes fixas que foram instaladas para checar, fazer os testes e garantir que o funcionamento esteja ok. Nós estamos falando de uma região que gera muito raio, então tem que ter uma assistência permanente acompanhando, um acompanhamento, isso é feito pela Samarc, ok? Além do monitoramento visual e todos os equipamentos técnicos que tem para piezômetro, né, e outros aspectos para verificar. Tá? Então, esse é um trabalho que ele continua sendo feito nas obras, né, de reconstrução, né, digamos assim, para aumentar o fator de segurança da barragem existente, né, do dique de Serrinha, enfim, desses diques que vocês estão ouvindo, a gente compartilhou informação, elas já estão bem mais avançadas, né, já tem um nível já de proteção bem mais avançado, que depois nós podemos debater especificamente com cada um de vocês, mas a gente tá seguindo aí todo o cronograma que foi combinado nesse sentido. Né? E eu acho que nós podemos também, né, fazer aqui, com a ideia de fazer reuniões específicas com cada comunidade, como nós já começamos no ano passado, para a gente, se daquela comunidade quiser debater esse assunto, a gente fazer uma reunião específica para mostrar isso, tratar, testar e discutir isso aqui com a comunidade, além das comunicações e informações que já foram passadas, tá bom? Então esse é um assunto que a gente pode voltar de acordo com a necessidade e a demanda de vocês. Bem, em relação às nossas ações de diálogo, olha quanta coisa que a gente, quantas interações nós já tivemos ao longo de 2015. Né? Só esse posto de atendimento aqui na Bom Jesus, nós já fizemos quase 650 atendimentos, né, de registrar manifestação e atendimento pessoal, além das manifestações do 0800, mais 468 aqui demandas que já foram tratadas, encerradas, e outras que estão em tratamento, né, porque essas demandas elas vêm, são de várias naturezas, tem coisas que a gente resolve mais rápido e tem coisas que leva tempo para ser implementada e ser de fato resolvida. Né? Mas sem dúvida nenhuma, essa resolução alta aqui, ela tem muito a ver com as soluções e as definições coletivas que a gente está tendo aqui. Então, quando a pessoa fala de um boleto, fala de uma demanda específica, né? Coisas que a gente, de fato, tem que tratando veículos, questões, quando a gente resolve coletivamente aqui e define uma regra, define um caminho, na hora de implementar individualmente para cada caso, é melhor e a gente ganha celeridade nesse processo. E acho que é importante que a gente consiga atender mais rápido essas necessidades reais de cada uma das pessoas, né? Então, eu quero reforçar esse canal, ele é um canal importante, ele inclusive ajuda a gente ter esse tipo de estatística para registrar e dar todo o suporte a vocês, né? E a gente espera fortalecer os canais de comunicação aqui em Mariana e também em todas as cidades, né? Então, a gente tem a ideia de montar um plano de comunicação específico, então vocês devem perceber que vai ter uma ação mais forte também nossa, de dar mais informação para a população em geral. Mas é importante contar com vocês, como protagonista desse processo também. Então a gente pode pensar juntos em algumas soluções aí para a gente levar informação para toda a sociedade. Tá? Acho importante isso. Né? Eu fui algumas vezes na rádio, foi interessante, muitas perguntas de comunidade, é bom que a gente pode responder também. E às vezes coisas que eu respondo aqui, eu consegui responder e falar para mais pessoas. É legal a gente fortalecer, quanto mais a gente divulgar, maior for a transparência de todas essas informações aqui, melhor é o entendimento de todos de como o processo está avançando. Né? Acho que o processo está avançando e esse ano a gente quer dar um ritmo ainda mais forte nesse trabalho agora de reconstrução. Tá? Então, dentro do trabalho de reconstrução, a gente já tem uma proposta de montar uma agenda com vocês para definir os critérios, para escolha, por exemplo, as possíveis áreas, né, que podem receber a comunidade, né, que a gente chama de áreas anfitriãs, que seria essa possível novo terreno, né, que poderia comportar, ter o tamanho, mas não só o tamanho, ter as características físicas, digamos, de relevo, mas também outras características que são importantes para a comunidade, como, por exemplo, está perto ou está longe da estrada, está longe ou perto da cidade, está perto, enfim. Isso tudo a gente tem que construir em conjunto, antes de escolher a área. Porque a gente tem que pensar que tem a comissão, mas eu tenho, sei lá, um grupo grande de pessoas que também, né, quer participar desse processo. Então a ideia é que a gente faça isso e a gente amplie esse debate de participação de todos vocês. Tá? Pode passar, por favor. Aqui um pouco das reuniões, né, dessas reuniões que a gente está fazendo. Nós fizemos 10 reuniões. Parece que a gente fez até mais reuniões, né? Mas reuniões que começam foram 10. E olha quanta coisa que a gente conseguiu resolver, tratar e discutir aqui na reunião. E eu acho que agora teremos muito mais reuniões, mas temos que definir reuniões muito objetivas e de trabalho. E aí, talvez, trazer mais pessoas da comunidade para fortalecer os grupos de trabalho. Né? Assim, é importante o papel da comissão, importante essa comissão fazer essa ponte para a gente, com mais grupos de trabalho, a gente poder ir discutindo mais questões. Então, teremos mais reuniões, mas talvez, com certeza, teremos maior velocidade em algumas das tratativas. Tá? Então, isso é importante. Teve a reunião da comissão, né, com a diretoria da SAMAR. Né, nós tivemos, além da... Foi uma reunião importante, né, que vocês fizeram participar. Foram 36 participantes, né, foi mais pessoal da comissão, várias pessoas participaram. 4 reuniões de comissão de moradores específicas para a gente fazer reuniões de trabalho, como a gente fez, às vezes prévio, para dar velocidade a algumas coisas e chegar a algumas soluções. Né? E já tivemos 2 encontros de comunidade aqui em Pedras e Campinas. E olha que interessante, ó, 41 participantes em Pedras, 38 aqui em Campinas. Então você vê como é importante também a gente ir até essas outras comunidades e ampliar esse tipo de debate de diálogo com vocês, tá? E com certeza aqui nós já montamos o plano de ação, inclusive a próxima reunião já é dia 9/1, que é inclusive no sábado, né? Então o pessoal está com disposição mesmo, já para mandar ver e começar a trabalhar no final de semana. 3 reuniões da mesa de diálogo, vocês devem ter percebido que a SAMAR participou não só dessas reuniões aqui, mas também de algumas reuniões que o governo coordenou, como aquela mesa de diálogo na COAG, coordenada pelo governo do estado. Alguns de vocês aqui, que eu sei que estiveram presentes nesse tipo de reunião, né? Então a gente também participou desse tipo de diálogo aí, prestando contas e mostrando as ações que a gente está implementando e os compromissos que a gente tem estabelecido com vocês, tá? Em relação à educação, Eu acho que é um ponto aí que é uma ação que nós temos aí forte para esse ano, né? Nós estamos falando de 600 alunos, né, que foram aí voltar às aulas ainda até o final de 2015. Um caso ou outro ainda com alguma dificuldade, né, por conta dos acessos, das pontes que estão em construção. Mas nós conseguimos nos adaptar, né? Entregamos aí 172 kits escolares, especialmente para as crianças aqui de Bento e de Paracatu, né? E retomaram as aulas 10 dias depois do evento, aqui na sede da cidade, né? Não, né? No Dom Luciano, né? Exatamente, Dom Luciano. E que agora a gente já fez, inclusive, né, uma reunião aqui com a secretária de Educação, para a gente começar a discutir 2016. Né? Ou seja, como é que vai ser essa retomada das aulas de 2016? Teve um pedido de vocês para a gente trabalhar as salas de escolas em locais separados, Paracatu num local, Bento em outro, por questão de logística, de vários fatores. Então a gente acatou essa ideia, já achou essa ideia bacana. Nós estamos estudando aí alternativas de local, avaliando os recursos que já foram. Mobiliário já foi disponibilizado para ver como é que leva para esses outros locais, vendo se tem um local possível, né, para poder atender. Então isso está sendo discutido aqui com o município, que está apoiando muito essa iniciativa, né? Então a gente espera aí organizar transporte, dar tranquilidade a vocês de que isso vai funcionar de forma adequada. Né? Então a gente, se eu não me engano, as aulas começam aí dia 3 de fevereiro, eu não tenho certeza, mas é no início de fevereiro. Isso eu tenho certeza. Então a ideia é que até lá as coisas já estejam bem organizadas aí, a gente vai dar todo o apoio para começar com o pé direito as aulas de 2016. Você tem uma data que você pode dar para a gente uma definição disso aí? Aonde vai ser? Aonde que você tem uma data que você pode estipular para a gente? Na verdade, a gente tem que definir com a Secretaria de Educação. Nós já fizemos uma reunião, foi a Vera que participou. A Luciana tem informação, Luciana? Acho que a Luciana participou. Não tem a data, porque precisamos definir os locais, né? A nossa intenção é definir o quanto antes para preparar esses locais, essas casas, para transformar num ambiente adequado para a escola, né? Mas antes disso, a Secretaria de Educação deve convidar os pais dos alunos, né, para apresentar essa proposta, entender se isso está de acordo com as expectativas, né? Legal. Antes da gente bater uma tecla. Isso deve ser na próxima semana. Uma coisa é certa, né? Tem que estar tudo funcionando antes do dia 3. Exato. O prefeito chegou na hora certa. Nós estamos discutindo aqui, Beleza, Helena, boa tarde. Boa noite. A questão de... Você já chegou na hora, sério, a questão da Secretaria de Educação sobre o prazo da definição do... Definição de aonde vai colocar os alunos nesse prazo, né? Eu perguntei para ele, aqui se ele tem esse prazo de definição, porque o que acontece? Nós da comissão, a gente não tem informação nenhuma sobre isso. O pessoal pergunta para a gente, até diretor de escola, para o professor, todo pai de aluno, ele me pergunta para a gente, não tem uma definição. Então, às vezes, eu estou fazendo essas reuniões e não está repassando para a gente. Essa reunião foi feita entre o Natal e a data de hoje. E, às vezes, isso não foi repassado para a gente. A gente parou de trabalhar nesse período. Né, eu acho que foi legal, sim. Fizemos uma primeira reunião, né, para começar a pensar como seria esse retorno às aulas. E uma das ações que a Luciana colocou, que foi interessada, é a gente identificar um local. E aí, como ela disse, foi combinado que, possivelmente, a secretária vai convidar os pais para uma conversa para saber se essa, né, propor alguns locais, alguma alternativa, para saber se é viável, isso atende às necessidades que estão colocadas. Então é importante a gente ter esse cuidado com os pais também, ver a questão do transporte, e aí a gente vai dar o suporte para que isso siga. O fato, gente, o prazo é que no dia 3 tem que estar funcionando, né, doutor? Até lá, nós vamos ter mais reuniões, então semana que vem a gente pode já informar e ver as ações que foram desenvolvidas e apresentar os resultados. Imagina. Essa a questão... que a secretária possa vir para uma reunião também. Porque o tempo é muito curto. Então, tem que agir mais rápido, porque o tempo é muito curto. E outra coisa, é que a informação passa para a gente, porque quando você encontra com a pessoa na rua, você não sabe. Então, a informação que vocês têm hoje para passar para a comunidade é a seguinte: a Samarco está trabalhando nisso com a prefeitura, ok? fizemos uma primeira reunião para planejar essas ações, não é isso? E tão logo essa data, já estamos buscando a alternativa de imóvel para fazer essa mudança, ok? E tão logo a gente tem essa informação, a gente informa isso a vocês e a gente vai dar esse repasse para a comunidade. Tem a possibilidade dessas reuniões, tá, alguém da comissão participando dessas reuniões lá? Por que não? Aí você convida alguém da reunião, você pode escolher quem você quiser na reunião, da comissão. Repassar a informação. É, porque lá a pessoa já sai informada e já repassa a informação. Perfeito. Por via WhatsApp, entendeu? Porque fica mais fácil entre a gente e o pessoal. Porque senão fica esse caso, a gente precisa saber, tá bom? Então é isso, muito obrigado. Tá certo? Vamos lá então. Então isso era sobre educação, né? Sim. Sobre a questão do auxílio financeiro emergencial e do programa de ocupação, trabalho e renda. Né? O balanço é que a gente escutou 734 pessoas, praticamente 100% das pessoas acima de 14 anos. Se eu tiver equivocado, a Adriana pode me ajudar, na hora final. Acima de 14 anos, escutamos todas essas pessoas, e acima de 14 anos? Ah, estão, mas abaixo de 18, né, não pode trabalhar, enfim, não. A gente também estuda, claro. Então, a gente está pensando em atividades voltadas para a educação e qualificação profissional também. Não é isso, Adriana? Você pode comentar um pouquinho para a gente, por favor? A partir desse ano, né, já agora para o primeiro trimestre, a gente já está prevendo ações para esse público de qualificação e para os idosos de ocupação. Então, por isso que a gente escutou também essas duas extremidades. Legal. E lógico, né, já utilizando todas as vagas, as oportunidades de trabalho que estão surgindo nessas frentes de reconstrução, né, como algumas já foram disponibilizadas, né, acho que foram 90 vagas já disponibilizadas. Algumas já foram ocupadas, né, Sabrina? Quantas foram ocupadas? 40 pessoas já recolocadas no mercado de trabalho de Mariana. Alguns processos seletivos ainda estão acontecendo. E à medida que a gente vai recebendo vagas, a gente está encaminhando dentro do perfil que a gente escutou. Exato. Porque aí tem o interesse das pessoas também em atuar em determinadas atividades, tá? Então, esse é o processo que está sendo desenvolvido, tá? Nós também temos aí a questão dos comércios locais, né, de algumas atividades produtivas com produtores rurais também. Então nós já tivemos aí 21 pessoas aí, né, que reestabeleceram suas condições de trabalho, né, de forma adequada. Esse é um processo que continua ainda em ações emergenciais, mas eu acho que a gente já organizou bem e agora a gente vai ter uma velocidade grande em 2016 e começar a apresentar isso comunidade a comunidade, para mostrar os avanços dessa frente para todos vocês. Essas 21 pessoas estão ferramentas de trabalho. Sim. Então, a partir do momento que a gente devolveu a ferramenta de trabalho, a pessoa já conseguiu reestabelecer a renda que ela tinha antes e voltar ao seu trabalho anterior. Caso pedreiro, outros casos que a gente... Cabeleireiro, manicure. Agora, é o que eu falei, tem casos que são mais rápidos, são mais simples, tem casos que são mais demorados. Então, o produtor, às vezes, tem uma questão de um curral para resolver, uma questão de estrutura. Então, cada caso está sendo analisado, né? Por isso que nós escutamos, então a gente deu um tempo para escutar as pessoas, quer dizer, escutar 700 pessoas não é rápido, nós fizemos isso por um espaço de tempo e já temos resultado nessa frente. Então, eu acredito que agora, em 2016, nós vamos acelerar muito aí, né, esses números e vocês vão acompanhar isso de perto conosco, todos esses indicadores, tá? Pois tá. Uma retomada de negócio? Foi. E aqueles que não querem trabalhar de maneira nenhuma para continuar recebendo os universitários? Esse é uma boa pergunta. Esse é um desafio que nós vamos ter que resolver juntos agora em 2016. Né? Porque a ideia é a seguinte, a ideia é que a gente ofereça todas as condições possíveis e alternativas que as pessoas retomem ao trabalho. Mas nós não podemos obrigar nenhuma pessoa, porque é um direito, é uma escolha dela. Okay? Só que naturalmente o auxílio financeiro ele tem um prazo, okay? Ele serve para auxílio emergencial. A intenção de permanecer com esse auxílio, inclusive, né, por um prazo de 12 meses, como a gente combinou aí com o Ministério Público, né, dia 23 de dezembro, e aí estávamos lá com o Mauro, Fernando e a Rosário. Cadê a Rosário? A Rosário está escondidinha lá no chão. Então, presentes na reunião, né, assim, dependendo do interesse de vocês, exatamente que a gente cria um estímulo para que as pessoas voltem ao trabalho, porque isso não é eterno, isso não é para sempre, isso é temporário e emergencial. A emergência, ela está passando gradualmente, mas a ideia é estimular que a pessoa, mesmo conseguindo um trabalho, que ela ainda vai ter um auxílio, se de fato ela perdeu a renda em função do evento. Então tem um outro contraponto aí, que é um compromisso nosso, que nós temos que apresentar uma relação com o Ministério Público, que é, até o dia 31, lembra, de janeiro, a gente revisitar todos os cadastros, não é isso? E verificar se de fato houve essa perda, né? Porque não é reestabelecer a renda anterior, isso é indenização. Isso também vai ser tratado em 2016. Eu estou falando de auxílio emergencial para manter as contas básicas funcionando, ok? Quem então, trabalhava da terra? Não, só um minutinho. Ah, comigo não pode. Aí eu sou jornalista. Quem trabalhava da terra? Agora não, não. A noite a gente é que não é uma entrevista. É uma entrevista. Passa para ele. No final ele vai responder. A gente vai estar disponível. Tá bom? Eu vou na linha de Paracapi de baixo ali, pessoal. Não, mas ela está no final. Mas ela falou que a Maria mora em Paracapi de baixo. Eu não estou mentindo. Tem 72 anos. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Não preciso falar meu nome. Você quer conversar conosco? Não pode se identificar? Olha só. A reunião é transparente. Nós vamos atender a imprensa. Vamos falar com todo mundo. Respeitamos todas as pessoas. Nós queremos dar informação para as pessoas e podemos responder. A gente só precisa criar uma dinâmica na reunião para depois a gente poder avançar e atender aí a pauta estabelecida com a Lúcia. Ok? Oi. Todas essas pessoas que tiveram, que a gente discutiu lá com o Ministério Público, né, dois conceitos importantes. Um conceito é o deslocamento físico, ok? Que são as pessoas que ficaram desalojadas. A outra questão é o deslocamento econômico. O que você está colocando, naturalmente, se isso interferiu na sua atividade produtiva, a gente tem duas ações, né? Primeiro, tem que avaliar essa questão do cartão, que naturalmente é um ponto importante, é emergencial, e, sem dúvida nenhuma, já considerar você aqui para a gente poder identificar o que tem que ser feito de fato, para a gente restabelecer as suas atividades produtivas. Então, esse é o compromisso e o que a gente tem feito. Naturalmente, gente, quaisquer casos que vocês identifiquem ou dúvidas que vocês têm, é importante que vocês utilizem ainda mais aquele canal do 0800, o que é uma forma da gente ter um controle. Você não precisa esperar a reunião para tirar dúvida. Pode já ligar e a gente já tem uma equipe para poder dar esse suporte e essa atenção. Ok? Só a título de informação para a gente é poder aí, contribuir com vocês em relação a essas dúvidas também, tá? Que são dúvidas individuais, né? E que a gente precisa, de fato, analisar o caso específico, que aqui nesse momento eu não tenho informação. E só mais uma vez, apesar de a gente ter ficado no celular, 734 pessoas, se tiver alguém que ainda a gente não quer ver o trabalho dentro, a gente pede para que dê um pulinho lá na Rua Jesus para a gente atualizar o cadastro. E avaliar casa a casa, como a gente tem feito. Ótimo, ótimo. Quer dizer, se está na dúvida, não sabe se foi lá, se falou dessa questão de trabalho e tal, na dúvida vai lá, aparece lá. Se tiver cadastrado, beleza. Se precisar de mais uma informação, a pergunta atualiza também, para a gente poder dar atenção adequada ao caso. Tá bom? Bem, em relação ao agronegócio, né, até já adiantei um pouco, nós já. 60 propriedades já tem proposta mapeada, né? Já discutida com os produtores rurais, de como é que a gente vai trabalhar uma recomposição e reativação das atividades produtivas, ok? 32 já bateu uma tela, isso mesmo, ou seja, são 92 que já estão sendo aí tratadas, ok? Daqui para frente, e 88 já estão com ações sendo implementadas. Por exemplo, o cara perdeu a capineira. Ah, pô, não vou esperar 3 meses para discutir a capineira. Coloca um arado lá, 8 propriedades. 8 propriedades já estão com ações sendo implementadas, só para corrigir. Então você já coloca o arado lá e já começa a trabalhar e já organiza minimamente para retomar alguma coisa. Então nós estamos com uma equipe grande, né, coordenada pelo Álvaro Pereira, que é um colega nosso da Samar, fazendo essa abordagem. Agora lembra, nós estamos falando de um universo, né, do número grande de propriedades, e essa abordagem está sendo feita para as propriedades. Se por acaso vocês conhecem alguém que, ó, porventura, ainda não foi, ninguém foi lá, eu acho difícil isso. Eu acho que todas as propriedades já foram visitadas, algumas já estão recebendo 2, 3 visitas em cada propriedade, né? Porque tem cercamento acontecendo, já tem várias ações de limpeza, cercamento, instalação de questão de água, né, nessas propriedades que já foram realizadas. Então é importante que vocês nos informem no telefone ou através da comissão para a nossa equipe de relacionamento, para a gente poder tratar essas ações, ok? Passa lá para vocês. Ok? Aqui são as casas, né? 100%, nós já disponibilizamos para 100% das famílias as casas alugadas, ok? Sendo que nós temos alguns casos que foram tratados no Ministério Público no dia 23, ok? Casos que são desmembramento da família anterior, casos específicos de pessoas que estavam faltando algum tipo de informação, ok? E que ainda estão sendo discutidas e que vão ser aí finalizadas agora em janeiro essa situação, né? Então temos o caso do cara que já escolheu a casa, mas a reforma e o ajuste na casa que estava escolhida ainda não havia ficado pronto. Então esse processo está acontecendo agora essa semana, aí nos próximos dias, para a gente falar assim, olha, bateu o martelo nisso definitivamente, mas 100% das pessoas ficaram alojadas, a Samarco já ofereceu as casas alugadas e já disponibilizou. E tivemos casos de pessoas que decidiram ficar no hotel também, né? Como foi discutido lá na reunião com o Ministério Público, com o juiz, inclusive, e a gente apresentou. Lá, no juiz, nós apresentamos todos os contratos de aluguel já estabelecidos e relatamos todas as situações. Então, só para vocês terem ciência que essa é uma documentação que foi apresentada. Tá? Eu só queria voltar naquele ponto. Foi um pedido deles. Naquele ponto anterior da planta de capinheiro, você está falando? Só se você esclarecesse que o que está sendo plantado, mas é em outra área, não é? Não, claro. Né? Bem, não, só para esclarecer isso, eu não. Eu não, o pessoal está recuperando a área, não. Eu estou plantando em outra área. Só pra... em outra área, combinado com o proprietário, né? A melhor área identificada para isso. O pessoal não se entendeu, né? O pessoal vai querer. Está recuperando a área. É, porque aí a parte de recuperação ambiental é um outro trabalho que está sendo desenvolvido que envolve, né? Muitas áreas são áreas de preservação permanente, inclusive, que é do lado do rio. Às vezes tinha uma capineira. Então tem que ser discutido como é que vai ser daqui para frente essa recuperação ambiental dessa área também. Tá? Então esse é um ponto aí que precisa ser discutido. Tá bom? Em relação à saúde e atendimento psicossocial, né, a gente já realizou 1.466 atendimentos psicossociais, né, em Mariana, né, para todos, não só para as famílias, não só para as pessoas, né, dessas áreas, mas para familiares, muitas vezes, dessas famílias, né, de outras localidades aqui próximas, vizinhas, ok? Então, esse foi o número total de atendimentos. E estabelecemos também, acho que o João pode falar um pouco aqui, acho que teve uma ação hoje bem interessante, que foi um plano de ação, né, municipal com a Secretaria de Saúde e de Desenvolvimento Social, prevendo alguns recursos, tanto mão de obra, logística de transporte e alguns tipos de insumos, né, para que a gente possa dar um atendimento aí ampliado, ainda em caráter emergencial, para a gente até identificando ao longo dos meses a real necessidade e as condições de cada situação, né, de saúde, de atendimento psicossocial. E aí, João, se você quiser falar, parece que teve uma ação hoje, né? Você quer comentar? Sim, comentar essa ação que tivemos hoje. Nós recebemos, então nós fizemos um plano de ação em conjunto com a Secretaria de Saúde, sobretudo com o Sérgio. O Sérgio está por aqui? O Sérgio está lá atrás. Então eu e o Sérgio, junto com a secretária Regiane, o secretário de Saúde, Juliano, nós montamos um plano de ação e fizemos alguns pedidos para a Samarco que a gente não teria condição emergencial de estar dando assistência no quesito saúde, no quesito assistência para todas as famílias. Apresentamos esse plano foi aprovado, por exemplo, 3 veículos, 2 Gols, uma caminhonete que está sendo usada, mais 10 psicólogos e 10 assistentes sociais que foi devidamente cadastrado, tudo sob o comando destas duas secretarias, sobretudo a Secretaria de Desenvolvimento Social. Hoje pela manhã, a Luciana está aqui, até participou com a gente, nós recepcionamos esses trabalhadores são da prefeitura, porém, eles são disponibilizados aí, todo o pagamento será feito pela SAMAR. Então, para que nós estamos fazendo isso? Para que nós tenhamos relatórios diários, mensais, aliás, semanais e mensais, de tudo aquilo que possa ser de interesse, tanto do aspecto da saúde, quanto da assistência, sobretudo dentro daqueles requisitos que são a política pública de assistência social. É Bolsa Família, é assuntos previdenciários, é encaminhamentos, é cadastro. Amanhã teria uma reunião também junto com todos os coordenadores, com a Defesa Civil e junto com o Estopo, não sei se ele está por aqui. Nós marcamos para poder já nós definirmos e colocarmos ponto final em algumas coisas que precisam e também ter essa resposta de vocês. Então, assim, vocês receberão psicólogos e assistentes sociais nas casas de vocês. Os carros não, esses psicólogos sempre acompanhados por um trabalhador da prefeitura. Acompanhados não, na verdade. Eles são prefeitura. Eles são da prefeitura. Ou seja, vai estar o crachá, tudo direitinho. Amanhã nós teremos novamente reunião com os 20 profissionais novamente, feito pautas, feito cronogramas. Depois a gente pode dar uma resposta, igual a Samarco está fazendo aqui, a gente dá uma resposta para vocês também, para que a gente possa dar toda a assistência possível enquanto município para as famílias atingidas. Então isso está sendo feito, foi costurado um plano, assim, com muitas reuniões, muitas demandas, inclusive participação da própria das comunidades, que são aí as agentes comunitárias de saúde dos dois locais, no caso Bento Rodrigues e também Paracatu, deram todas as informações para que a gente não tenha dúvida. E não tenha, falar, procurei a prefeitura, não deu resposta. Não tem resposta sim, porque a gente vai ter relatórios diários de tudo. Nós estamos organizando também um retrospecto, igual nós fizemos, a Secretaria de Desenvolvimento Social está fazendo este retrospecto de tudo que foi feito, desde a chegada lá na arena até o momento que estamos agora. A gente vai estar prestando isso também, sobretudo, para as comissões. E o Sérgio vai ajudar nisso também depois no aspecto da saúde. Eu falo enquanto desenvolvimento social e ele vai falar depois enquanto saúde. Eu acho legal, né, Kedir? Tem muita coisa que foi feita pela prefeitura e que não está descrito aqui. Né? Quer dizer, tem muitas ações que às vezes a gente atua em parceria com uma questão da identificação, dos documentos, entre outras ações, né? E outras que vocês fizeram de forma por conta própria. Né? Então acho que é legal esse tipo de resultado a gente compartilhar. A gente também quer saber. Obrigado. A gente pode ser um combinado para a próxima reunião, de repente, se já tiver. Né? Mas eu acho que se tiver tempo. Né? Então, assim, a gente já teve, né, desobstruiu as comunidades, né, rurais, aqui, os acessos, os principais acessos a essas áreas. Inclusive, esse slide já desatualizou. Tá? Porque, na verdade, 3 pontes já foram concluídas. Né? Das 7 pontes de comunidade daqui até Barra Longa, 3 pontes já foram concluídas. Certo? Eu queria perguntar, uma ponte tem para dar que travessa para o outro lado, assim, quando a gente apeia a pé, já está mapeado, né? Nós fizemos a própria empreiteira da comunidade. Então, nós já definimos que. Até surgiu isso numa reunião, né, foi na reunião de pedra, não foi? Foi legal que a gente, quer dizer, a gente preocupa com o carro, né? Mas a Pinguela talvez tenha importância, às vezes, maior para determinada propriedade do que o carro. E foi uma coisa legal, porque no ano passado a gente identificou essa demanda com vocês, no final do ano passado, né? E a gente já está com a turma já focada, a gente trabalhando. As pontes já estão chegando, as outras pontes também estão com um cronograma avançado. Eu acredito que no próximo mês, no máximo em fevereiro, já teremos boas notícias em relação às demais pontes também. Então isso já vai desafogar bastante aí o trânsito. E mais do que eu falar aqui, eu tenho certeza que vocês, boa parte de vocês, sabem, já estão vendo isso lá na prática acontecendo. Tá? Aqui teve algumas ações aí de cultura e lazer, né, que foram apoiadas por nós. Muitas, às vezes, solicitações da prefeitura, outras solicitações da própria comunidade, Paracatu, enfim, né? A gente apoiou várias iniciativas até o momento. né? Porque a gente entende que essas atividades elas são essenciais também para a gente ter aí uma informação e ter também um cuidado com a comunidade, né? Então nós já temos inclusive uma agenda agora programada, não é isso? Só uma ressalva, essa foto aí é do time de Bento, de Paracatu. É de Bento? É. Porque. É, entendeu? Tá no, de Paracatu então, já está comprado. Não, já está comprado. É. Pois então, queria só completar mas esse quadro. Né? É. Queria só completar esse chega quadro. Semana que chega aí, semana que vem? Vou ver. Ficou tanto no meu pé semana passada. Pois é, passado, é. Mas foi ano passado, esse ano vai. Pois então, queria só completar esse quadro aí, ó. Tá faltando um time de Paracatu mesmo, o adulto e o juvenil. Perfeito. Que é o Totô, que. Não, agora não é o Totô, né? O Geraldo Catucum. E aí? E tá faltando de pedras. Pois é, e aí nós vamos fazer o seguinte: uma das coisas importantes que nós vamos ter que organizar com as comissões é a demanda de pedras já chegou. Para a gente poder fazer os relatos do avanço das coisas. Né? Então nós vamos contar também com a participação de vocês nesse colaboração. Aqui nós podíamos trocar esse assunto de dados e desenrolar as informações que o pessoal veio buscar aqui hoje a respeito da audiência. Três pessoas participaram, trouxeram algumas informações, mas nós precisamos de informações mais concretas do que rolou na audiência, que dia que vai sair esse dinheiro. Porque a maioria do pessoal veio buscar essa informação. Tá. Hoje, a gente vai dar essa informação, eu acho que o próprio pessoal da comissão pode dar essa informação, e dá só alguns minutos para a gente terminar o balanço e a gente fala desses pontos. Eles têm que balançar muito aí, Rogério, a própria comissão, as informações foram publicadas no dia 23, quando foi sair o ato da audiência. É, mas tem muita gente que vocês recebem. Pois é, a questão é. Esse é um ponto importante. Por isso que eu falei, lembro de levar a informação mais rápido para a comunidade e para a sociedade geral, para não gerar dúvida e especulação sobre isso. Aqui. E a gente vai falar sobre esse ponto. Só sobre informação, nós publicamos no Facebook, a ata lá no Facebook e no WhatsApp. Só que o problema é que a gente não tem interesse. O interesse da outra pessoa para a gente visitar. Mas já foi publicado, está no Facebook, publicando para a cadeira. Olha, essa foi uma iniciativa interessante da comissão de Paracatu. Tá, a comissão montou um perfil no Facebook. Tem um grupo. Tem um grupo também no WhatsApp da comissão de Paracatu, não é isso? Aham. E vocês disponibilizaram a conta da APA lá, digital. Todas as APAs são lá. Fotos lá, né? Perfeito, acho que é uma ótima iniciativa, né? Porque as pessoas podem buscar informação também do que está escrito, não só do que a gente está falando. É, o que isso. Pode passar, por favor. Atividade já é. Fala aí. Pode falar? Adriana, você fala pra gente de janeiro? Com relação às atividades culturais de lazer, a gente ainda não apresentou para a comissão, porque a gente ainda está montando todo o cronograma de 2016. Mas para agilizar, a gente já tem algumas ações que a gente, daqui a alguns dias, já vai divulgar dias e locais para vocês, que são ações, muitas delas ali a gente já descreveu. Que são aulas de dança, oficinas de arte, a gente vai fazer uma parceria com a prefeitura como colônia de férias, que já é uma tradição da cidade, campeonato de truco, faltou ali um torneio de futebol, música na praça, enfim. Daqui a alguns dias a gente já divulga data, local, horário, tudo direitinho. Semana que vem já dá para ter já dá para ter essa agenda, não dá? Já dá. Talvez essa semana ainda, mas assim. E aí na terça-feira que vem, que é a nossa reunião, a gente já divulga a agenda completa aí. Isso, então para as crianças que estão aí em casa, breve, a gente já tem um monte de ação. Perfeito, legal. Bem, em relação ao cuidado com os animais, né? Aqui estão as estatísticas para vocês verem o que está sendo feito. Nós estamos falando de 484 animais em galpão aí, que foram acolhidos e estão sendo assistidos. E nós estamos falando de mais 4.600 animais aí, também aí em atendimento em propriedade rural. Nós estamos falando ali de praticamente ali 283 toneladas, né, de alimentos já distribuídos, né? E aí tem um tipo ali de alimentação distribuída para esses animais que estão sendo assistidos nessas propriedades aí, aqui de Mariana, tá bom? só para... A gente fala que está trabalhando cuidado com os animais, apesar de ter algumas dificuldades, às vezes operacionais, logística, atrasa, e a gente pede para vocês ficarem em cima, fiscalizar, acompanhar o processo, né? A gente quis trazer os números para vocês verem o tamanho, né, da ação que a gente está fazendo também. Oi, a gente é do Galpão dos Animais, e assim, esses dados que vocês estão passando pode até ser que seja assim. Só que está faltando muita coisa ainda lá em cima, muita mesmo. Está faltando mais informação. A gente faz listas e listas para sair daqui 2 meses, entendeu? Então, o animal também é vida e é emergencial, claro. Entendeu? Então, tem muita coisa. Eu acho que vocês colocaram a Brand para assumir agora a parte de meio ambiente, mas vocês têm que dar uma olhada na coordenação direito. Nós estamos fazendo vários ajustes em relação às questões dos animais, né? Inclusive ouvindo de novo as famílias, verificando, né, os casos, quem tinha animal, se está tudo certo. Temos muitos animais que estão lá, mas que não têm o dono, né? Sim. Então a gente tem que pensar também em como caminhar essa questão. Tem que pensar nas duas unidades, né? Porque tem a 1 e a 2. Perfeito. Então, acho que tem que dar uma reformulada um pouquinho melhor, só na parte de animais, de verdade, que a gente está lá, a gente está há 2 meses em trabalhos, inclusive em resgates de todos esses animais, eu e ela estamos há 2 meses aqui, sou de São Paulo, ela é do Rio de Janeiro, e assim, tem que reformular bastante coisa na área animal, sim. Sem dúvida, é um volume muito grande, nós estamos falando de 60 dias, né? Sim. Em 60 dias, a gente fala um volume desse aqui, de assistência aos produtores rurais, então, naturalmente, nós temos que continuar ajustando o processo, e o que eu reforço para vocês é que esse trabalho vai continuar. Né? Uma vez que a gente está também reparando as propriedades rurais, recuperando os acessos, boa parte desses animais, e restabelecendo a capineira, por exemplo, você já vai começando a diminuir esse volume, ele já vai voltando para o seu fluxo normal, né? De trabalho. Então, esse é um processo que vai ocorrer ao longo de 2016, saltando que a unidade 2 dos equinos, bois, né, vacas, está excelente. Assim, isso eu posso falar porque a gente gostou bastante, né, já desafogou a unidade 1, porque no começo a gente sabe, pela emergência foram todos para o mesmo local. Aí agora tem a unidade 2, né, que a gente está gostando muito. São algumas coisas que tem que ter ajustes, como você falou, né, que em 60 dias não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, assim, já desafogou, né? A unidade 1 já está... A de cima está perfeita. Acho legal ter esse feedback, é bom para a gente poder... Vou ressaltar também que é coisa boa também, claro. Que eu acho legal. Não, a gente vai aperfeiçoando, né? A comissão pode acompanhar, vocês estão visitando, qualquer pessoa pode ir lá ver. É o trabalho que eu estou mostrando aqui, vocês podem verificar em loco. Então, eu acho legal esse tipo de depoimento. A gente vai melhorando, então, aqui em 2016... Por favor, tem sugestão? Se não encontrar ninguém nessa marca, liga pra gente, né? Nossa equipe está aqui, vocês conhecem a nossa equipe, eu acho que a gente vai aperfeiçoando dentro do possível, tá? Por favor, vai. Ah, isso aqui foi aquela proposta do diálogo, o Mauro já falou, né? Que aquela proposta da gente fazer as reuniões com a comunidade e trazer aqui para o fórum e ir discutindo gradualmente, né, as soluções. Então a ideia aqui. A gente agora passe a partir, já de semana que vem, se vocês toparem, essa é a nossa proposta. Já começar a reunião específica com Bento Rodrigues. Então nós vamos sentar com a comunidade de Bento, com os representantes, montar um cronograma de trabalho. E a ideia é que a gente tenha, até o final de janeiro, um cronograma de trabalho do processo de reconstrução. Um cronograma com Bento, um cronograma com Paracatu, um cronograma com... com Camargos, né, que são só 3 casos lá específicos. Então, cada comunidade ela vai ter um tempo diferente desse processo de reconstrução. Mas é importante que a gente garanta as particularidades, mas que a gente traga aqui também no fórum e vocês da comunidade possam falar e possam trazer as informações do que está acontecendo, né, nesse processo. Acho que a Samarco traz também, mas vocês trazem. Naturalmente, a prefeitura, ela faz, né, desculpa, dona, mas nós estamos contando com a prefeitura nesse processo de debate, porque muitas das questões, como por exemplo, vamos marcar a reunião semana que vem para definir os critérios de escolha do imóvel. Né? Tem questões fundiárias que envolvem eles. Né? Qual é o tamanho desse imóvel? Será que é onde a gente, o local que pode ser escolhido, ele está adequado à luz do PDM? Como é que estão essas questões? Então, tudo isso tem que ser considerado, tem que ser analisado em grupos de trabalho, ok? Então, a ideia é que a gente construa. O objetivo é, até o final de janeiro, que a gente construa um cronograma de trabalho onde a gente vai poder apresentar para toda a comunidade, vocês da comissão apresentem para suas comunidades também, né, um cronograma para todo mundo poder acompanhar. Olha, até o dia tal nós temos esse marco aqui importante. Do dia tal ao dia tal nós temos que avançar nisso. E aí a gente vai ajustando e atualizando o cronograma de acordo com a dinâmica de cada comunidade. Então a gente precisa respeitar também esse tempo de cada comunidade, né? Então comunidade maior divide o grupo de trabalho, faz assembleia, traz todo mundo, debate, faz votação, né? Nós temos que criar um processo democrático, participativo mesmo, e ouvir as ideias e sugestões também, né? Não só falar, tá bom? Oi? A ideia é assim, nós vamos fazer uma primeira reunião para organizar com a comissão um cronograma, ok? Mas dentro desse cronograma tem algumas coisas que a gente tem que organizar também. Por exemplo, talvez em evento a gente tenha que formar 3-4 grupos de trabalho, vai trabalhando em paralelo. Então o que, que a comissão vai fazer? Nós vamos discutir o assunto, questão do imóvel, questão do critério para escolher o terreno, questão de não sei o quê. Então, cada tema desse, a comissão, a ideia é que a comissão forme um grupo de trabalho, aí a comissão, né, falou, pô, vamos a comissão já até colocou esse ponto, né? Vamos trazer mais gente também da comunidade, né? Então, assim, em alguns casos já traz mais uma pessoa, né? Mas é reunião de trabalho, não só da comunidade, mas também dos órgãos competentes, né? Para dar tranquilidade a vocês de que as ações estão sendo feitas de forma muito clara e muito transparente com todos vocês. Bom? Pois é, isso a gente quer marcar uma reunião para definir com cada comunidade, cada comissão de cada comunidade, como é que a gente vai formar esse trabalho, né? Hoje a gente veio aqui para dar um panorama geral, dar essa notícia para vocês. O Mauro deu essa informação para a gente agora, antes de começar a reunião, né? Que a gente ia seguir nessa metodologia, né? Até o momento que vocês entenderem que ela é adequada, e a gente também acha isso, acho importante esse, a gente ter esse feeling, esse acompanhamento. Mas a ideia é que a gente possa ampliar a participação. Mas, gente, uma participação para trabalhar, para contribuir com a solução. Esse é o ponto central, tá? Porque senão a gente não vai avançar, né? Então a gente vai trazer especialistas que podem falar sobre determinado assunto. Que, estou com dúvida em determinado ponto. Quem é o especialista que pode fazer? Pode ter um cara da consultoria, sim, mas pode ter um cara do Emater, por exemplo. Se eu estou discutindo uma questão agrícola lá, de reconstrução na comunidade de Pedra, de Campinas, eu posso trazer uma outra entidade. Tem várias entidades governamentais que a gente quer que participem, colaborando com o processo técnico, né? E ajudando vocês com informações adequadas para que vocês tomem as melhores decisões ao longo do caminho. Ok? Bem, então aqui fica uma proposta de data, está fechando aqui a parte da apresentação. Então a ideia é que semana que vem, se vocês toparem, a gente já faz 3 reuniões de cara para começar a organizar isso. Já na segunda-feira. É segunda? É segunda-feira. Segunda-feira. É, dia 7 dias. Dia 12 é terça. Então já começa na segunda-feira, se vocês toparem. Tem como já tem como agendar o local? Tem. Lá no escritório. Pode ser no escritório de vocês. Pode ser no escritório de vocês. Já pode agendar. Porque são grupos menores. Pode ser no escritório. Se validar essa agenda. Comissão. Pode ser na comissão. Escritório da comissão. E aí? Vocês concordam com os horários sugeridos? Eu não. O horário está com horário. Eu não ia para trabalhar. Eu também. 18 horas. Pois é, esse é um ponto que a gente vai ter que discutir. 18 horas. 18 horas. À noite a gente faz essa reunião aqui. Então talvez as comissões vão ter que contar. Né? Quem pode participar? Podemos fazer todas as noites? Podemos, não tem problema. Contudo, vocês também não vão entrar fazer reunião todas as noites. Eu sei que, pela minha experiência, isso não funciona, tá? Mas nós podemos começar assim. Então, acho que a gente pode, a primeira, já começar assim, para ter tempo de discutir. Mas, gente, é reunião de trabalho, com tempo definido, a gente vai organizar isso com vocês. Vamos definir. Essa primeira reunião, gente, é inclusive para definir uma agenda dessas reuniões. E uma vez definida, todo mundo vai ter consigo, vai ter acompanhar isso, né? Então isso é bom para dar transparência ao processo. Vocês já sabem. A no meio ali, 18 horas, está correto a Paracatu? Tá, tá bom, sim. A questão do carro para ficar lá atendendo, vocês já resolveram? Para ficar atendendo a escritório. É porque a gente tem pessoal que fica na roça e tem que mandar buscar. Você tem informação sobre isso, Gênero? Gênero. Você tem informação sobre a questão do carro? Não tem informação sobre isso. Meu querido, Leonice, você, né? Agora, olha só, gente, essa reunião não necessariamente ela precisa ser aqui, não. Por exemplo, no caso de Campinas aqui, a gente pode marcar lá em algum lugar, onde você quiser. Você vai fazer Campinas, você vai fazer Campinas, ponto Gama, do lado de Camargo. Vamos pensar junto aqui. Como Campinas, ponto Gama e Pedras, Camargo, tem uma característica de impacto parecida, a nossa sugestão, são poucos membros da comissão, a nossa sugestão foi fazer esse primeiro momento em conjunto. Paracatu e Bento são questões muito distintas e uma, com comissões mais volumosas, a gente pensou em impactos diferentes também, a gente pensou em fazer reuniões diferenciadas. Seria interessante, talvez, a gente marcar uma primeira reunião no horário em que todos pudessem participar, para desenhar o cronograma e aí você se organizar. Olha, na reunião do dia tal, que é o grupo de trabalho sobre tal tema, vai esse grupo. E às vezes, talvez, um grupo pode mais ser. A questão é se talvez nem todos possam. É só uma sugestão, tá? Então, não é posição, não. É Paracatu. Exatamente. Paracatu está ok? Para Paracatu, vamos lá, especificamente. Só uma pergunta. Nós que somos moradores de Paracatu, a gente também pode estar indo nessa reunião, porque a comissão, eles vão lá na reunião, decidem o que vai fazer, decidem o que não vai. Mas não formam para a gente. Então, o que é que é a comissão? A gente decide para saber o que está acontecendo. Aconteceu isso, vai fazer isso, essa marca vai fazer. Eles não informam para a gente. O que, é que adianta a comissão? Não adianta. Eles não estão informando para a gente. Sabe o que eu posso falar? Eles não informam para a gente. Angelina. A gente entende a sua preocupação, e eu acho que essa reunião ela é só para a gente montar um grupo, montar um plano de trabalho, inclusive para a gente poder envolver outras pessoas também na discussão. Então, quer ver um exemplo? Está vendo? A sugestão aqui é para a comissão, está vendo? Mas nós já estamos trazendo uma proposta para fazer com toda a comunidade, de todas as pessoas de cada comunidade que queira participar. Mas por quê? Para a gente poder ouvir as pessoas, inclusive foi isso, nós discutimos isso com a comissão, né? Mas eles não repassam para a gente, o problema é esse. A gente concorda. É porque sim, existe. Uma coisa mais organizada. Ah, tá. Sim, a gente concorda. Fica uma coisa organizada. Só que, tipo assim, eles têm que fazer uma reunião com a gente. Falar, gente, aconteceu isso e isso. Vocês estão de acordo? Eles têm que repassar para a gente. O que é que acontece? Eles não estão repassando. Porque você se informou e agora? Mas gente, isso aqui é reunião. Minha mãe se interessou. Ela ficou sabendo hoje, porque ela veio pegar os ativos e os pessoal informaram para ela. Senão nem ia falar que ele ia. Pois é. Você vê como as informações. Eu acho que a comissão pode. Mas a própria comissão, gente, as comissões pediram para a gente organizar. Pois é. A própria comissão, apesar de divulgar já no Facebook, pediu para a gente apresentar uma metodologia. Deixa eu só quero concluir. Eu entendo, senhor. E por isso que nós estamos começando 2016 com uma nova perspectiva. No final do ano passado, nós aqui nessa reunião que vocês estão vendo aqui, que é uma reunião que, gente, praticamente todo mundo da cidade sabe que a gente se reúne de terça e quinta-feira. Mas a gente sabe que tem gente que não. Sabe que essa reunião acontece, nós tivemos dois clientes. É? Agora é só terça-feira, né? Agora é só terça. Então é uma reunião que o Ministério Público participa, né? A imprensa muitas participa também, né? Então o que acontece? A gente está trazendo, exatamente, nós tivemos vários problemas de agenda, de reunião, de local, de organização, né? Fomos ajustando de acordo com o dado. Todo mundo trabalhou, colaborou o máximo que foi. E aí foi sugerido que a gente apresentasse uma proposta tipo assim, de metodologia quando a gente de organizar melhor essas agendas. E aí a gente fez um. Oi, estou. Eu posso. Fazer essa proposta, tá? Mas qual é a tranquilidade que a gente quer dar para vocês, né? Que eu acho que a comissão pode fazer um comentário em cima disso, né? É que a gente possa. Dialogar e participar do grupo de informação. Então, por exemplo. O diálogo é o que manda. Só que, tipo assim, eu não estou questionando a questão da comissão. Eu só estou questionando com eles porque eles vão à reunião e não repassam nada para a comunidade. Por que adianta a comissão? Não adianta nada. Desde que repasse, tem que repassar para a comunidade. Tá, entendi. Tem que repassar. Não é para a porta, não. Estou perguntando para a comissão. Desculpa, é porque eu estou empolgado aqui. Vou falar. Tem algum espaço na rádio, Mariana, para divulgar. Cada um mora no lugar. Tem que divulgar. Todos os normativos têm que estar para ela. É, gente, olha só. Nós temos várias. Eu queria falar, dois tantos. Eu posso falar? Eu já não ia falar. Vai. Ô, gente, ô moça, qual que é o seu nome? Eu sei que é difícil, vamos tentar segurar. Angelita. Ô, Angelita, essa questão que você levantou, várias vezes a própria comissão, entre nós, a gente fez essa pergunta. Agora, eu entendo que a gente ia marcar uma assembleia, são mais 300 pessoas. Não, peraí, deixa eu só concluir meu raciocínio. São mais 300 pessoas. A gente fazia as reuniões, primeiro, para conseguir 10 pontos, nós levamos, foram 10 reuniões, não foram? 10, né, que ela falou, né? Para levantar 10 pontos, nós chegamos a 10 reuniões. Então, como que a gente ia abrir uma assembleia, chamar o povo todo? Chega lá, o que, que a gente ia fazer? A gente ia ser bombardeado com várias perguntas. O que, que a gente ia chegar e ia falar para o povo? Olha, a gente acha que nós vamos conseguir um benefício tal. A gente acha que vamos conseguir um adiantamento tal. A gente acha que as famílias vão ser colocadas a tal. Então, assim, agora, a hora que a gente teve a solução certinha na mão, foi no fórum. É a única concreta que a gente podia passar alguma coisa para você, que era, nós ficamos de meio-dia às 21 horas da noite, de plantão, escutando o que, que o juiz ia fazer para nós. Aí o que, que fez? A gente ia marcar uma assembleia para o dia 30, final do ano. Ia. Como foi Natal? É igual você que está falando, ó. Como foi Natal? Menino, você acha que é fácil a gente conseguir juntar todo mundo pensando em Natal, comemorar, a gente não tendo recurso para chamar todo mundo? Não, mas a gente ia fazer. Eu sei, menina. Mas a gente quer fazer isso mesmo. Agora, a gente vai ter essa assembleia. Deixa eu concluir, gente. Deixa eu concluir. Agora, a gente quer fazer uma assembleia da qual vai ser o quê? Decidir a vontade de cada um. A Samarco quer ouvir todo mundo, gente. Quer saber a vontade. Ao plano chegando aqui. Independente se vocês não têm resposta certa ou não, vocês têm que comunicar com a comunidade. Aconteceu isso, vocês têm que comunicar. Mas a gente não tinha o que passar, moça. Ah, é fácil, né? É fácil. Não é fácil. A Belo, né? 600 pessoas ainda tá estando. Samuel. Olha um exemplo aí, ó. É isso que acontece. É isso que acontece. Ninguém oferece nenhum café, nem água. A gente passa fome. De 9 a 1 da tarde, a gente não deixa nem água. Você está aguentando o barco? Não, não é aguentando o barco. Não é pular fora do barco. Não é assim. Você não entendeu. Aqui. De qual comunidade? Não, minha filha. Pula para dentro da comissão, você vai ter chance agora. Você vai deixar. Não, não, você vai pular para dentro da comissão. Não, você vai pular para dentro da comissão. Você vai ver o que é. Olha só, gente, só um ponto importante. Isso que aconteceu aqui agora, nesse momento, é vocês entenderem a complexidade que é a gente envolver toda a comunidade daqui para frente para participar do processo. É por isso que nós temos que organizar. E a proposta que a gente está trazendo é o seguinte, olha, a comissão já falou, estamos, nós precisamos criar um informativo para a comunidade. Precisamos. Eu já ouvi de várias pessoas. Precisamos criar uma forma. Então nós vamos ter que criar várias formas, gente, de estabelecer uma comunicação. E por isso que a gente fez uma proposta no final do ano passado de trazer alguma empresa que fosse para ajudar a gente nesse processo de diálogo. O que, que é esse processo? Tem que registrar, não é isso? Tem que divulgar essa informação para vocês, né? Criar um informativo de tudo que foi decidido. Esse informativo, agora que vocês estão numa casa alugada, no endereço, chegar isso lá no endereço de vocês, tá certo? Tem várias alternativas de comunicação. Nós estamos aqui com o Thales da equipe de comunicação acompanhando a nossa agenda. A gente já fez uma pasta aqui, ó, que tem algumas informações aqui que toda a árvore está sendo discutida para que as comissões possam utilizar. Mas, gente, não é um processo simples, ok? E aí qual é o ponto importante? Gente, qual é o ponto importante? Eu só quero hoje o nosso objetivo é o seguinte. Vamos definir. Só uma sugestão aqui. Sim, não. A nossa proposta. A Samar, ela me tem como mandar isso aí. O CPF para cada endereço? Exato. Isso sim. Tem. Então vamos ficar fechado? Não sei se é ata, mas a gente pode fazer informativo, é mais prático. É o informativo? Isso, claro. Para as famílias. Pessoal, olha só, gente. Foi feito. Gente, olha só. Nós estamos começando 2016. Eu estou percebendo o seguinte. Estou percebendo que vocês estão de acordo de a gente criar uma proposta de ampliar o diálogo com todas as famílias, ok? Certo. Então, o que eu peço para vocês de compreensão? Nós precisamos sentar com um grupo menor, a princípio a comissão, que vocês elegeram em algum, né, ao longo desse último tempo, ok? Mas enfim, questionamento, gente, o pessoal está fazendo um trabalho voluntário, está tentando se dedicar. Ficaram até 9 horas da noite, dia 23 de dezembro, eu estava lá na audiência, ok? Então o pessoal está se forçando, e nós vamos falar dos resultados da audiência, tá? E dos valores, que é uma curiosidade de vocês também. Mas eu só preciso sair com isso aqui definido agora, para eu poder a gente saber claramente que vai ter uma reunião já na semana que vem. Então, para não ficar no mesmo horário, a gente marcar todo dia às 18 não, eu queria fazer a seguinte proposta. Segunda-feira, Paracatu 18, mantendo a segunda-feira, pode ser? Ok. Bento, Campinas, Pedras, Gama, Camargo. Como aqui já tem a reunião às 18, daria para vocês virem às 4, para a gente começar a reunião às 4? 14 ou 16? No dia 12. Dia 12 às 16 horas. Que aí já emenda com a reunião, pode ser? Não vai ser às 18, não. Já tem essa reunião. Toda terça-feira, gente, como eles vêm de longe, toda terça-feira já tem essa reunião que acontece aqui às 18 horas, ok? Isso é fixo, essa data, terça-feira, 18 horas, ok? Já está combinado. Agora, aqui uma reunião só para a gente combinar essas datas com a reunião toda da comunidade, pode ser? Aí nós vamos fechar uma data proposta, porque vai ser difícil chegar num consenso aqui da melhor data, então vamos começar a divulgar isso para vocês, tá bom? E dia 14, quinta-feira, 18 horas com o Bento, que é um grupo maior, preparar um espaço maior, e aí fazer uma com a comissão, depois a gente marca outra na semana seguinte, já com as ações na comunidade, pode ser? Dia 14 para definir o cronograma, pode ser? Então vamos lá, gente. Dia 11, Paracatu, 18 horas. Ok? Lá no escritório. No escritório aqui da comissão. Dia. Dia 12. Terça-feira, 16 horas, 4 horas da tarde, no escritório da comissão. Com esse grupo aqui, que é menor. O quê? Porque 18 horas tem a escritório. Terça-feira, para a gente poder fazer as pessoas vêm de longe, vêm lá de Pedras, Campinas. a gente pode aproveitar para fazer aqui um pouquinho antes da reunião de 18 horas. É só isso. Porque 18 horas já tem caminhão que é. A próxima, depois eles podem marcar mais, é só com a comissão para começar. Depois a outra a gente marca o dia. As outras a gente combina com vocês, com a comissão, de marcar o horário que vocês possam participar. Agora, gente, seguinte, nossa proposta é fazer um trabalho organizado. Então a gente vai vir para a reunião. Vai ter atividade, nós vamos ter que definir coisas, estudar. Vai ser um processo que nós vamos começar com calma, mas ele vai, o caldo vai engrossando ao longo do tempo, ok? Da sua. Então é o seguinte, e dia 14, Bento Rodrigues, é quinta-feira, 18 horas. Pode ser? Que é a comissão é maior. E pode ser no escritório da comissão também. Então, ok, gente? Ficou claro para todo mundo? A gente... Está todo mundo informado, então, que está aqui já está informado, certo? Não precisa confirmar a reunião, tá? Está confirmada a reunião. Mas, beleza? Tem que puxar um bom carro para nós, eu não volto com o outro, cara. Está onde? Vamos lá em umas quatro, pedras, tudo perto. Mas aqui não foi, aqui de Campinas. Tem que ver isso aí. Esse carro para nós, hein? Tem que ver aquele carro lá de trás, de óculos. Tá bom? Então vamos ver isso aí, vamos lá. Vamos avaliar isso aí. Está. Está. Pode passar. Só um minutinho, tá? Sobre a dúvida da menina lá, sobre o Bento. Você prometeu para nós que ia arrumar para nós o escritório como secretária, né? Para Samar. Prometeu para nós. Prometeu. Prometeu. Secretária, especificamente a secretária? Não, tá não. A pessoa que fica lá deu para a informação. Não. Para a informação. Aí no caso da menina ali que está em dúvidas. Se tivesse outra pessoa lá, se tivesse outra secretária lá, deu para obter informação, ela só podia ir lá, deu para obter informação. Aí não tinha dúvida, porque não tem como nós ir de casa em casa, eu usar cabana, colina, etc. Né? Nós não temos conceito para isso, entendeu? Então vou deixar o nosso amigo Gênio dar essa resposta e vou ter uma resposta ali. Gente, fala para nós, Gênio. Aí tendo essa resposta, o que nós podemos fazer? Passar para a comunidade, onde eles têm a solução e a resposta. Entendeu, né? Todas as informações que se referem especificamente com a Samar, as pessoas podem procurar o nosso atendimento. Hoje, mas eu entendo a sua questão. Vênia, por favor. Uma vida perguntando as pessoas que trabalharam no escritório. Isso. Serão duas pessoas, uma secretária e uma administrativa, devem começar em duas semanas. Duas semanas? É. Beleza. Essa semana do processo de entrevista, que vem. Exame médico e finaliza a contratação. Mas é, aí saindo, assim fechando as pessoas aí, aí sim nós podemos passar o pessoal aonde eles têm informação. Faz um mural também, né? Faz um mural. Mas não tem essa polêmica, fazer um mural. Essa informação, né, gente? Todo mundo pode ir lá ler, ler as datas. Essa ideia do mural. É um mural. Qual o número? É Bom Jesus, qual o número? Bom Jesus, 202, escritório da comissão. Tendo as pessoas lá, pode funcionar no horário. É, mas aí tiver comando, aí tudo pode ir lá, gente. Adequado, tem, né? Não tem como lá. Pode deixar a informação toda lá também. Nossa, tá, vai lá, ter tudo lá. Perfeito. Lá na casa do Samar. E chegar lá no estado aqui, e ficar isso. Tá. É, né? Tá. Dá o tempo, vamos arrumar um helicóptero lá. Tá. Tá bom, não. Beleza. Se ninguém entendeu, pode falar. Deixa a informação, deixa informativo lá também. Quem tem dúvida vai receber um ponto, pode passar lá e pode pegar os parceiros também. Tá bom? Você tá calado hoje, meu? Pode ficar calado. Não, tem que evitar. Tinha pergunta? Eu ganho, meu marido me xingando todo dia. Aí eu vou ter direito nos 10 mil de bônus, nos 10 mil de participação de indenização, e a minha família também vai ter esse direito? Olha só, nós estamos falando de 275 famílias que ficaram desalojadas, né? E foram para as casas alugadas. Então, esse valor é para quem teve um deslocamento físico, ok? E a gente se comprometeu a avaliar no Rio de Janeiro cada caso, não é isso? E apresentar lá a situação, ok? A princípio, nós estamos falando de 275 famílias, ok? Lembrando que o conceito de unidade familiar é exatamente aquela unidade familiar que existia lá em Bento, que morava sob o mesmo teto. Então, se eu estou aqui com mais dois irmãos, morava aqui na, né, e a gente vivia sozinho nessa residência, isso é uma unidade familiar. Isso. Esse é o conceito, cadê o, do Ministério do Desenvolvimento Social. Okay? Todo mundo que mora sob o mesmo teto faz parte daquela unidade domiciliar. Então, o nosso compromisso foi pagar os 20 mil de antecipação e indenização, sendo 10 mil não dedutíveis do valor final da indenização e 10 mil sendo deduzidos do valor final da indenização para cada caso, ok? Para as pessoas que ficaram desalojadas, que representou no dia 23/12/2015, na audiência lá com o juiz, 275 famílias. Quais são essas famílias? Todas aquelas que foram apresentadas o contrato de aluguel com cada uma delas, né? Então, são essas 275 famílias. Então, automaticamente. Que vão ser avaliadas de novo, né? Por causa do deslocamento físico. Se lá eu morava com meu pai e minha mãe, aqui eu não moro com meu pai e minha mãe, eu vou fazer parte do valor que vai ser repassado para o meu pai. Para eles, exatamente. Essa é a regra. É isso aí. Porque, gente, lembra que isso é só uma antecipação. Pra, lembra que vocês pediram? Para reativar, reorganizar a pessoa que perdeu a casa, né? Para você poder ajeitar algumas coisas. E as pessoas. Sim. Olha só. Não quero pedir só que eu. É porque qualquer coisa, a ideia não era, a gente até está fazendo algumas antecipações para cá, é possível, né? Não, não, é deslocamento. Não, gente, olha só. Nós não, o plano de indenização para a gente sentar e discutir os acordos, quem perdeu o quê, isso nós vamos ter que discutir logo, logo nos próximos meses, ok? Isso é uma, esse é um progresso, está dentro do processo. Eu acho que a gente pode colocar o caso, a gente analisar. Acontece que tudo que foi discutido com o juiz, né, foi lastreado numa ação que foi colocada lá, né, que observou uma série de aspectos. E a nossa proposta foi fazer essa antecipação, né? Foi pedido inclusive antecipação não, né? Foi pedido o que chamava de bônus de 10 mil. Então os 10 mil de... Ok. E aí a gente, isso é antecipação, mas não vai ser deduzido. Esse aqui é o ponto que ficou combinado lá, tá? Para aquelas pessoas que viviam lá e ficaram desalojadas. Perfeito? Então, não quer dizer, você vai ter sim, dentro dos trâmites que a gente vai discutir agora, nós vamos ter que fazer um novo cadastramento socioeconômico e um inventário de bens, detalhado, com evidência. Aí, você, aí vai um outro processo, que é o processo de indenização em si. Isso aqui ainda está no caráter das soluções emergenciais, ok? Esse processo de reconstrução agora estruturada que a gente está fazendo, aí sim nós vamos começar a discutir agora essas outras demandas e outras soluções coletivas que são definidas. Nosso objetivo é a gente fazer o processo mais breve possível. E essas pessoas que teve a casa lá que não foi afetada, que não teve dano praticamente nenhum. Porque saiu lá da casa lá. Mas em si não perdeu um real. Né? Elas ganharam esse bônus também, ou só com a antecipação e utilização? Não, eu falo assim, mas igual roupa não perdeu, um dinheiro que tinha de casa não perdeu, o documento não perdeu, não quer saber nesse ponto. A casa perdeu, não perdeu, independente de ir embora ou não. Está escondendo aí. A luz aqui é teve o pico. Se ela teve que sair da sua casa, já a determinação, por exemplo, da defesa civil, houver um caso como esse, ele foi deslocado fisicamente. Então, se teve deslocamento físico, ele tem direito. Do bônus também. É. Gente, o ministro é o conceito de pessoa desalojada. Ok? Teve que sair da sua. Agora, vamos lá. Bem, nós temos o prazo, né? Foi estabelecido o prazo até o dia 31 de janeiro para que a gente efetue esse pagamento a todas essas 275 famílias, ok? E nós temos que apresentar essa relação ao Ministério Público e aos órgãos competentes do que foi realizado para cada um dos casos, ok? Então esse é o compromisso que a gente assumiu lá. Teve um outro valor, gente, que foi o valor dos 100 mil, que vocês devem ter escutado, ok? Esse foi também uma antecipação, indenização, né, para aquelas famílias que tiveram vítimas, ok? Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo com cada uma das 19 famílias. Boa parte delas, né, são famílias de funcionários de empresas contratadas e da própria Samar, e temos as 5 famílias das comunidades, ok? Então, a gente vai fazer um trabalho aqui específico com essas famílias para poder identificar como fazer, como operacionalizar esse tipo de repasse. Porque parece simples, né, gente? Só que aí como você vai fazer, tá, eu vou entregar na mão de quem? Aí começa um problema, tá certo? A gente tem dificuldade em identificar quem a gente vai deixar isso. Então, esse é um processo, a gente está escutando as famílias, está conversando, está dialogando, né, para poder viabilizar isso. E no caso dos 20 mil, né, primeiro, nós vamos fazer isso depois, tanto estudou. 59, né, já vai ser depositado, já vai ser desbloqueado. Vai desbloquear. Então já tem gente recebendo já, hoje já recebendo os 20 mil. Quem assinou hoje, né? Depois que assina aqui, vai desbloquear o valor em até 72 horas. Então, gente, o que é importante? Nós vamos verificar cada um dos cadastros, né? Agora, só para separar uma coisa. Essas famílias vão receber esse valor por meio do cartão, porque facilita. Mas, lembre-se, nem todo mundo que tem cartão receberá esse valor. Por quê? Porque talvez ele foi deslocado economicamente, teve um impacto na renda, mas não necessariamente ele foi deslocado fisicamente. Perfeito? E tem gente que foi deslocado fisicamente, mas que não perdeu o seu emprego, o seu trabalho, a sua renda, né? Então ele vai receber um cartão, mas não vai receber aquele auxílio emergencial. Só vai receber esses 20 mil de antecipação. É importante ficar claro para todo mundo, para não haver confusão, né, e as pessoas acharem, ah, mas eu estou recebendo isso e estou recebendo aquilo. Não. O conceito é deslocamento físico, isso foi assinado lá em juízo, né? E deslocamento econômico, a pessoa que perdeu a renda em função do evento. Quem não perdeu a renda, né, não tem um auxílio financeiro emergencial. Quem não perdeu lá o imóvel, não foi deslocado, não está desalojado, não recebe essa antecipação. Ok? Gente, isso é uma regra geral, tá? Que foi definida e acordado lá, e a gente acha que isso ajuda também a reestabelecer as atividades. Agora, enquanto essa questão emergencial já foi tratada, né, nós fechamos o ano zerando essa pauta, a gente começa em 2016 falando da reconstrução. Só para complementar aqui, gente, é o seguinte, na reunião lá com o juiz, né, eu também estava presente, a Rosana está até com a pauta, se quiser, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Foi uma sacanagem, foi meio-dia, igual ela falou, né, até 21 horas. E nós não conseguimos fechar tudo que estava na pauta, não. Dia 20 de janeiro, nós vamos continuar com o juiz, junto com a Samar, junto com os advogados da VAR, PHP, e nosso representante, promotor, todo mundo junto, para continuar a pauta. E na pauta, a Rosália está ali, Rosália, só esse trechinho aí, que você, só para o pessoal entender. Que é o seguinte, quem foi desalojado já foi falado em 20 mil. E quem perdeu renda? Como é que ficou? Então não deu tempo de discutir. Chegou no ponto que o próprio juiz falou, gente, ó, eu tenho outro compromisso, já estão tantas horas, vão encerrar e vão continuar dia 20. Então ali, ó, ô Rosário, passa a mão. Falando que as partes concordaram, vocês serão tratados na própria audiência, caso de ultimato, que sofreram somente deslocamento econômico. Então, as pessoas que sofreram deslocamento econômico vão ser tratadas agora dia 20. Não deu tempo. Gente, é desgastante o negócio. Não é chegar lá e falar, gente, não é 5, 10 minutos que resolve a situação, não. Para a conquista que nós tivemos da moradia, se vocês querem saber, igual o Rogério está querendo saber, primeiro foi falado sobre a moradia. Quanto tempo vai pagar o aluguel para a gente? Até quando? Até quando vocês vão ficar lá? Até quando que essa marca vai garantir esse aluguel? Então, isso tudo foi conversado lá. Então, garantir até quando, Paulo? Vamos lá. Vamos lá. Então, é o seguinte, para as pessoas que vai refazer a comunidade, gente, depois que refizer a comunidade, entregar a chave ali pro Jeff, falar assim, Jeff, sua casa está aqui, toma a sua chave, ele ainda tem mais 3 meses de aluguel pago para ele poder mudar ainda, para ele se organizar e mudar. Então é só depois que reconstruir é que ele vai perder o aluguel, mesmo assim, 3 meses depois que ele receber a chave da casa dele, ele ainda tem 3 meses de aluguel. Não é que ele vai perder o aluguel, né? Ele não, vai receber a ele casa vai continuar dele. Ainda podendo morar de aluguel aqui, mesmo depois que ele recebeu a chave da casa dele. Mas ele não vai querer, não. Entendeu? Aí ele vai ter esse tempo de 3 meses para se organizar e mudar. Tá ok? Então isso está escrito ali. Isso aí foi homologado. Isso não tem mais volta. Tá certo? É que a gente discutiu um assunto, isso é importante. É para dar segurança das pessoas que nós vamos discutir esse processo da reconstrução agora, né? E vai ter a garantia de até construir, até de fato implementar, vai receber esse aluguel, ainda vai ter uns 3 meses para fazer a transição. Exatamente, é isso aí, gente, é só porque as pessoas estavam sem segurança. Ah, como é que vai ficar esse aluguel? Como é que essa marca vai ficar? Até quando? Então, os contratos são de um ano. Então foi conversado, debatido muito sobre isso lá, por isso que demorou. Então foi duas coisas que nós conseguimos garantir. O aluguel, tá certo? Das pessoas, até quando? E então a situação foi essa, ó. Reconstruiu, recebeu a chave, você tem 3 meses de aluguel. Aí tem aquele caboclo que fala, não, eu não queria morar mais lá, não, eu perdi minha vida lá, eu nem quero saber de lá mais, não. Então aquela pessoa, ela não quer mais morar na comunidade. Ela vai ser indenizada, tá certo? Essa indenização, ela vai sair mais cedo um pouco do que a reconstrução, vai? Aí ela vai ter um período maior de aluguel, porque ela vai receber a indenização dela, e ela vai escolher o lugar onde ela vai comprar o terreno dela, e ela vai construir a casa dela. Então ela vai ter um período de 12 meses a partir do momento que ela receber a indenização. Então ela tem 12 meses de aluguel garantido. Para quê? Para que ela possa correr atrás do terreno, comprar ele e construir. Então isso está escrito ali na pauta, gente. Entendeu? Então, aí, depois da moradia, nós fomos falar sobre auxílio financeiro e sobre os 20 mil que deu. Na verdade, era 10 mil e virou 20. É. Né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Então, assim, foi bom, né? Ótimo para nós. Foi ótimo para nós. Teve uma antecipação. Nós ganhamos os 10 que a gente queria, que não vai descontar. E ainda teve 10. Só completar, você pode fazer, tá? Só completar aqui. Então, assim, ainda teve mais 10 de antecipação. Aí é indenizatório mesmo. Aí você vai descontar, né? Mas, então foi muito, muito debatido lá. Aí quando chegou, não deu tempo de chegar no caso das pessoas que só perderam renda, que não foram deslocadas. Não deu tempo. Ficou-se agendado para dia 20 de janeiro agora, voltar com o juiz, voltar todo mundo, sentar de novo e continuar a pauta. É, tá, gente? Então é isso que foi acordado lá. Tem mais um então, ponto, mano, só para reforçar, eu acho que uma conquista que vocês tiveram também, da comissão, foi em relação ao auxílio financeiro emergencial. Isso, né? Também. Eu acho que eu falei no começo, mas eu acho importante reforçar, porque era uma coisa intermediária, né? Mantivemos aquele valor, mas teve uma conquista de vocês que foi manter pelo prazo de 12 meses, independente da pessoa retomar o trabalho ou não. Foi aquele caso que você perguntou. Mas aí, é importante que a pessoa retome o trabalho, que isso vai ser avaliado daqui a 12 meses. O cara não vai perder a renda, não. Ela não vai perder aquela renda. A pessoa pode voltar a trabalhar, que ela não vai perder a renda. Muita gente está lá, não vou voltar a trabalhar, não, senão eu perco a renda. Na verdade, nós garantimos isso. Não, pode voltar a trabalhar, que ninguém vai perder essa renda. Ela vai... Nesse período de 12 meses. De 12 meses. Depois de 12 meses, nós vamos sentar e reavaliar. Não quer dizer que vai cortar também de imediato, não, viu, gente? O que foi conversado é que vai ser uma reavaliação. Mas, tá, Paulo, certo? É importante deixar claro um ponto aqui, né? O objetivo é que a pessoa retome a atividade. Exato. Se a pessoa não tem interesse em voltar a trabalhar, isso vai ser discutido em juízo também daqui a 12 meses e vai ser tomadas as providências necessárias. Então, esse é um debate que vai ser daqui a 12 meses. É que o que é o O cara foi lá, o agricultor, como é que chama? Sei lá, foi lá. Chegou lá e falou, tem que 2 anos que vai tornar plantar o capim para sair a branquiada, a gente não, como é que chama? O alvo, é. Daqui 2 anos. E aí, daqui 2 anos, aí, o que, é que a gente vai fazer? Daqui 2 anos. E eu já estou vendendo minhas criações porque eu não... Hã? Como é que é? O que o Álvaro te respondeu? Pô? Não, tem que... Ele falou comigo, daqui 2 anos que vai plantar uma branquiária para voltar ao pasto show de normal. Vai plantar no Minara, sei lá o que é. Lá. Depois... É porque é o seguinte, tem um processo que é de recuperação ambiental, Eu acho que ele estava se referindo a esse processo. Certo. Tá? Então, vocês devem ter observado que foi feito um plantio agora de... Gramínea. De gramínea. Leguminoso, mas mais ainda por uma questão ambiental de proteger um pouco, dar uma cobertura inicial para essa margem, ok? Agora, essa discussão das áreas que margeiam, se tiver dentro de APP, se está fora, isso ainda vai ter que ser discutido com vocês a solução. Por isso que, como o Dan apontou aqui, algumas áreas de capineira estão sendo reestabelecidas, mas num outro local específico para poder dar uma fortalecida. Então, isso aí tem que analisar caso a caso. Eu suponho, quem que estava lá que acompanhou, foi você? Você que acompanhou o Álvaro, Tamara? Você acompanhou o Álvaro lá nessa agenda? Não, na visita não. Mas acho... o Álvaro está com uma equipe específica para tratar e entender a necessidade de cada propriedade. Eu acho importante a gente depois dar um retorno para ele em relação a esse ponto. Pois não. A gente já dá um retorno para ele. Tá bom. O Álvaro falou que... Porque eu não fui lá. Tem uma equipe de agrônomo, o pessoal foi lá. Isso aí, tudo que a vida aqui. Isso é pouco. Isso é pouco. Mas eu vivi no pescador lá. Não vivi na Samarra, fazia vida para mim. A pescador vivia lá naquele lugar. E eu agora estou vendendo a pescador por quê? Não tenho mais para com ela. Ela está acabando e eu tenho que vender. Porque se eu vender, ela vai estar fumo, vai morrer de fumo. Então é isso. Isso é um caso, nós vamos dar um. Trata particular. Ontem ele comentou que está sendo feito um estudo e talvez só vai poder reconstruir 20 metros acima. Vamos trazer o Álvaro aqui terça que vem? Eu acho que nós vamos poder trazer uma pauta sobre essa questão da agricultura. Vocês acham adequado? Vamos trazer ele aqui? Combinar pra gente? Não, perfeito. Porque tem reuniões que é específico. As pessoas foram atingidas nessa área, porque senão a gente não aguenta acompanhar. É, entendi. Tá bom. Por isso que tem. Tá vendo, gente? É por isso que a gente tem que sentar a cara com a comissão e dividir os temas, né? Porque dentro de Bento, por exemplo, pode ter um grupo de pessoas que quer discutir questão de agricultura. E aí vamos discutir esse tema, trazer o cara, Paracatu também, as outras comunidades, a gente faz isso. Tá bom? Uma pergunta para você. Tá. Nossa comissão aqui. Coloca todos aqui de comissão, porque. Por que ainda não foi essa lista dos interesses, ainda não foi passada, dos endereços das pessoas que mudaram, ainda não foi passada para a gente? Não, como a gente falou no primeiro, nós entregamos todos os contratos de aluguéis com os endereços para o Ministério Público. Não, mas nós precisamos da lista, como é que nós vamos visitar o pessoal se a gente não tem o endereço? Mas veja bem, no hotel, no hotel a gente tinha. Individual das pessoas, e eu não quero que ninguém... Sabe onde que a pessoa mora? Da onde eu Como moro? É que eu levo a informação se eu não tenho? Não, porque o Ministério Público é uma questão de entendimento, olha só. Esse foi um pedido feito, o próprio doutor Guilherme falou sobre esse assunto, né? E nós assumimos, aqui gente, foi aqui nessa sala, na última reunião. Doutor Guilherme, compromisso da Samarco nós vamos apresentar os endereços todos a vocês, ok? E vocês podem distribuir para as pessoas, mas... Isso aí, gente. Agora. Mas isso negócio aí, sinceramente. A prefeitura também tem. Porque, olha, o pessoal. Nós podemos discutir isso com ele. Não tem como levar essa informação, depois de uma reunião, para a comunidade, para o pessoal que está morando. Aí, o Ministério Público vai se voltar de recesso, vai ter dever. Nós vamos ficar com dever essa informação de ninguém. Aí, não, ele não vai voltar, gente. Não, nós vamos fazer um comunicado dele. Oi. A partir do momento que a pessoa não tem, eles vão procurar o local para satisfazer essa necessidade. Então, ele já traz essa lista, ele já está fazendo. Marininho também recebeu? Recebeu, não? O Marininho falou, não, mas recebeu. Tá, beleza. Então, ótimo. A gente faz, então, na próxima reunião, a gente divulga um horário para trazer ele para dar um panorama geral, específico desse assunto, eu acho que é uma demanda geral. Tem algum ponto ainda em relação à reunião do dia 23 de dezembro, gente? Passamos? Passamos por esse ponto? Então, gente, um ano de muito trabalho para todos nós. Oi. Desculpa. É, mas eu tô. Alguém, gente, quer saber mais alguma informação? Sobre essa questão das decisões do que nós tivemos dia 23 de dezembro? Agora a questão que vai acontecer, que nem eu fui demitido da empresa. Aí eu queria saber a posição, como é que essa vai atuar nisso aí? Caso que eu sou afetado. Oi, na mansão e manutenção. É? Eu acho que isso aí tem que ser avaliado pela casa. Você participou do processo de disputa com o Adriano? Oi? Você fez o cadastro lá com o Adriano? Eu fiz debaixo lá com a Marcela. Com quem? Marcela, no escritório da Projeto. No escritório da Projeto? Ah, não, então. Mas só que tem alguns colegas meus da Marcela Smith, que esteve lá e já resolveram os casos dele. E o meu gerente da Marcela falou comigo que não tem como voltar comigo. É, aí tem que analisar cada caso especificamente, né? O que a gente está fazendo? A gente está fazendo o cadastro. Gente, informação importante para todo mundo. O que a gente está disponibilizando? A gente está fazendo, ouvindo as pessoas, está fazendo um cadastro do perfil, ok? E todas as vagas que as empresas que a gente está contratando estão oferecendo, a gente está pegando a lista, o conjunto dos perfis, ok? E está, ó, tá vendo? Ó, você está precisando de gente nessa área com essa formação aqui. Ó, tem essa lista que todo o pessoal que está interessado nessa profissão. Aí é uma relação da empresa com a pessoa, ok? Mas nós estamos fazendo essa orientação para que eles priorizem. Eu fui demitido porque sabia de duas empresas. E isso é verdade que meus colegas fechou lá. Na área do Arruí. Eu fiz o cadastro lá, o menino fechou, eu fui correr atrás da empresa do Arruí, É, tem que verificar isso depois, Adriano. Talvez alguma informação equivocada aí em relação a esse assunto. Tá, depois você pode falar com a Adriana. Mas, gente, é importante ficar claro uma coisa. Nós não estamos aqui fazendo um agenciamento, né, de emprego, ok? Depende do perfil, depende do interesse da outra parte de contratar. O que nós estamos fazendo, gente, recomendando que priorize a mão de obra da comunidade. E as pessoas têm que contratar orientada, né, em consonância com os órgãos de controle, podem fazer esse serviço. Então a gente só deu um reforço para ter um controle mínimo de acesso lá, né, em função de um pedido, né, de um apelo que vocês fizeram para a gente, e a gente entendeu que poderíamos contribuir. É isso, tá? Infelizmente, né, o passado a gente não tem como acertar isso. Agora, Isso foi o que nós fizemos na medida que a gente oficializou isso, ok? E fizemos esse apoio aqui a um pedido do município. Fizemos isso. Agora, a gente precisa também da colaboração dos demais órgãos do Ministério Público em relação à polícia, ao Estado, os órgãos. A gente precisa desse apoio nesse momento. Tá certo? Então precisamos endereçar essas questões com todos esses órgãos, para a gente ter o apoio, assim como está tendo a prefeitura. Tá? Então, os órgãos resolvem o problema, porque eu liguei para a polícia. Pois é, gente. Pois é, mas aí a gente tem que trazer eles aqui para apresentar. Eu acho que a comissão, gente, veja bem, gente, olha só. Vamos organizar aqui o diálogo, tá? Nós estamos trazendo os pontos aqui que a gente tem uma ação direta de atuação com vocês nessas frentes. Em alguns assuntos, o que a gente pode fazer, como a gente tem feito, é solicitar apoio, oferecer apoio aos órgãos oficiais nessas ações. Se isso não é adequado, não é suficiente na opinião de vocês, vocês precisam se organizar nas associações e formalizar isso também junto aos outros órgãos. Né? Agora, não quer dizer que vai ficar sem discutir o assunto, não. Podemos discutir, mas não adianta discutir aqui comigo. Nós temos que trazer os órgãos para discutir. E aí a comissão pode convidar. Gente, a reunião é de vocês, é da comissão, ok? Não é uma reunião só, não é uma reunião de Samarco, é uma reunião nossa com vocês aqui. Mas pode ser de vocês com os órgãos, com a polícia, de vocês com o Ministério Público, como vocês têm feito, tá certo? Então é importante a gente clarear esses papéis em cada processo deles, tá? Bem, né, a gente fez esse apoio, né, vocês devem ter percebido que está lá, tá? A partir do momento que a gente recebeu essa solicitação, apesar de receber reclamações de que a gente estava atrapalhando lá o acesso. Eu falei, gente, não, nós estamos fazendo aqui, atendendo uma demanda da comunidade, a demanda da Defesa Civil, para a gente organizar minimamente um processo, dada a necessidade que foi identificada, tá bom? Infelizmente, né, tivemos que fazer esse tipo de ação, tá? Mas, enfim, passando para frente, né? Se essa ação, né, tem que ver se vai continuar e tem que discutir com os outros órgãos. Aí eu passo para a comissão aí depois para pensar, né, nessas reuniões de trabalho, a gente dividir esses assuntos. Segurança, comissão, como é que a gente vai fazer? Ah, Samarco pode apoiar para ir lá conversar? Podemos, não tem problema nenhum, né? Mas é importante essa participação de vocês. O próprio MP pode ajudar vocês nisso, tá certo? Mas é uma questão específica de Estado, a gente não tem competência para entrar nessa esfera. Esse aqui é o ponto central, tá? Não é o papel de uma empresa, nenhuma empresa, né? A gente está falando. Uma coisa é segurança privada, outra coisa é segurança pública, ok? Tem um outro nível de responsabilidade, tá? Bem. A gente não pode resgatar alguma coisa que estou dentro do que era. Ô, gente, a gente fez mudanças, né? Tirou o material de lá. Oi? Você pode falar um pouco sobre isso? Não, tirando, estamos à disposição. Quem nos procurou para tirar... Nós oferecemos isso. Móveis. Eu vou entrar lá e tirar alguma coisa. Não, a gente ofereceu um suporte com um coordenado para a Defesa Civil, né? Para fazer a mudança e colocar esse material em alguns contêineres e alguns materiais. A gente deu o suporte para fazer a logística da mudança. Agora você vai acompanhar o processo. Pode ir lá, mas tem que ser uma ação combinada. Tá? E a gente oferece o suporte para isso. A gente vai botar esse material e a gente transporta. Eu solicitei a Samarco que fizesse uma limpeza na minha casa, que a lama entrou lá, que está 60 centímetros de altura de lama. E lá, dentro da casa, sem ser móveis, tem alguns bens lá que foi feito lá, que é caro. Entendeu? Tem muito interesse lá, bom, de roubar. Por que a Samarco não mostrou interesse de limpar essa casa? Não mostrou interesse. Fiz o pedido duas vezes. Aqui com a gente, na Bom Jesus? Portanto, qualquer empresa que mexe com limpeza foi lá comigo, ligou para mim, foi lá, falou que ia limpar no outro dia. Eu fui para lá no outro dia, fiquei esperando 2 horas de relógio, não apareceu. Voltei no outro dia para ver se tinha aparecido, não apareceu. Pois é, vocês têm... Lá tem madeira, caríssima. Vocês... Chegou, viu, lá carregar. Vocês têm os nossos contatos, né? Não, o problema é esse, a gente chega, pede 2 vezes, não respondeu, para que eu vou correr atrás? Vamos verificar isso e a gente dá um retorno. Entendeu? Agora vou ficar só pedindo, porque a coisa tá chata também. Não, é, não. Tem que ver se houve alguma falha aí com essa empresa aí, porque se a empresa foi lá, era para ter feito. Deve ter algum motivo. Agora, se ela tem algum motivo, ela tem que informar você. Tem que ver se a casa não tem nada. Ah, entendi. Sim, mas tem que dar, uma resposta para ele, oficial. A empresa não pode ir lá. Ainda mais se não contratar uma empresa, a empresa vai lá, olha e não dá resposta nenhuma. Você sabe por quê? Porque dando uma resposta, se o cara deixar esse vídeo de editor, é um pouco da cabeça. Então aquilo que eu perdi lá dentro, eu vou ter prejuízo. Isso. Então, gente, olha só. É importante. Não, beleza, a gente vai verificar isso aí, Vinícius, pra gente. Tá. Então. Tipo, tá com a Poliana. Poliana. Samar? Qual a empresa, sabe? Poliana, Samar? Tá. Então, gente, olha só. Esse caso específico nós vamos avaliar e vamos dar uma resposta para vocês, tá bom? Gente, importante que esse fórum aqui, ele sirva para a gente ir discutindo as questões coletivas também. Como a gente vai fazer reuniões específicas com o lugar, é bom não ter tempo também para esvaziar isso aí, discutir e tentar resolver o mais breve possível essas demandas emergenciais, tá? Que são importantes, tem que resolver. Não dá para falar que eu vou discutir reconstrução se eu estou com um problema imediato para resolver. As emergências ainda continuam, as frentes de atuação emergencial continuam trabalhando, beleza? Então nós vamos continuar tratando desses assuntos. E aí uma parte da reunião nós já vamos tratar de futuro, dessa nova perspectiva, beleza? Gente,